Está começando mais um Comentando no QG do Dólares, hoje com barulho de chuva ao fundo novamente. E hoje eu vou aí falar um pouco sobre os lançamentos que foram anunciados de sexta para cá pelas editoras. Aqui quem fala é o Rússio, sempre Paulo Raposo, e sendo bem sucinto, a primeira coisa que eu quero falar é que são bons lançamentos, são coisas interessantes e valem muito a pena serem conferidas. Mas vou começar por ordem cronológica, algumas ainda não estão no site noticiadas, mas creio que no dia que esse podcast está saindo, estará aqui embaixo as notícias. Creio, não prometo, mas acredito. O primeiro anúncio foi um anúncio feito na sexta que passou pela editora JBC, que anunciou aí um relançamento de Fruit Basket, aproveitando o hype para o novo anime. Essa nova edição ela vai seguir o padrão do Kanzenban japonês, né? Que é uma recopilação que pega os 23 volumes originais da série e torna eles em 12. Ainda não há maiores detalhes, porém logo mais deve surgir alguma coisa, né? Acredito que até pelo hype do novo anime eles não devam demorar tanto para começar a soltar, até pra aproveitar também que muita gente vai comprar e tal. Pra quem tá preocupado como que vai ser essa edição, o que eles conseguiram adiantar pra gente é que ela vai seguir muito o padrão do relançamento japonês, o que já é um sinal muito interessante. Então muito provavelmente não teremos aí talvez a fila da capa dura, talvez teremos, mas temos que aguardar realmente as próximas informações. Já em contrapartida, no começo dessa semana, mais precisamente na segunda-feira, nós tivemos aí 3 anúncios novos da Panini, que foram feitos no Anime Orion, que ocorreu em São José dos Campos, ou Rio Preto, se não falha a memória, mas que ocorreu no domingo, dia 24, que o Levi foi lá, fez a palestra da Panini e anunciou 3 novos títulos, que foram Moriarty the Patriot, Tenku Shinpan e Shokugeki no Soma, pra Alegria da Nação. Moriarty the Patriot, ou simplesmente Yokoku no Moriato, ele é uma obra da Square, que é publicada aí desde 2016, se não me falha a memória. Atualmente conta com 8 volumes. É uma obra que eu, Paulo Raposo, já adianto que eu já queria falar dela há algum tempo aqui no Dólares, porque quem lembra tem notícia, ó, tá aqui embaixo, referente ao fato da série ter ganhado uma enquete de popularidade em dezembro. E pra mim isso já foi um indício que a série logo mais ganhará um anime, até pelo fato dela ser uma obra que vende bem, ser uma obra que chama muita atenção aí dentro de um platel que tem Platinum End, Soul Sendo Myoji, o Arino Seraph, Blue Exorcist. Então assim, é um platel muito forte e basicamente ela consegue ter um certo destaque. Então o ganho da pesquisa de popularidade já foi um primeiro indício de que talvez possamos ter um anime. Mas nesse primeiro momento nada foi falado. Basta mencionar que a obra ela foi anunciada, ela já tem data pra sair, ela sai em julho. Shokugeki no Soma e Tenku Shinpan são duas obras. Tenku Shinpan termina agora em março no 20º volume, até então tá com 19 volumes publicados, termina agora em março com 20. Shokugeki no Soma era uma obra que não se tratava tanto do se e sim do quando, né? Óbvio que esse quando começou a minguar à medida que foi chegando. Atualmente a obra tem 33 volumes. Muitos fãs acreditam que está próximo do fim, porém ela enfim chegou no Brasil, é próximo aí talvez do seu final no Japão. É uma obra que ela sai, tanto ela quanto o Tenku saem no mês de maio. Todas as três obras elas saem pelo preço de R$22,90, preço de capa, padrão de sempre da Panini, papel off-white, etc. A única diferença é que Tenku e Shokugeki virão com capas todo em verniz e Moriarty virá com capa fosca. E no mesmo dia, na segunda-feira, na live da noite, a New Pop anunciou aí uma série de novels, uma série de light novel que vai fazer a alegria da galera dos anos 90, me perdi aqui, mas enfim, que vai fazer a alegria da galera, que basicamente é God of War, que é uma série que já veio aí com os mangás anos atrás, logo no começo da Panini, quando a Panini começou a publicar mangás no Brasil ali, mais ou menos. Veio algumas séries, se não falha a memória, foram 4 que a Panini publicou. E agora a New Pop tá trazendo as novels. Essas novels elas não tem data também pra sair. O que se sabe é que elas seguirão o formato da novel de Kay, por exemplo, que é um pouco maiorzinho e que é um pouco maior, justamente pra ter um público que não é público costumeiro de se consumir esse tipo de material. Então é algo que vem realmente aí pra agregar, pra trazer pra essa galera que às vezes gosta de livros de RPG, gosta de aventuras mais épicas, e provavelmente é um mediador pra ver aí possíveis outras obras assim. Hoje eu tô meio travado. Mas assim, de tudo que foi anunciado até aqui, e ainda tem um anúncio, várias aspas, né? O anúncio envolvendo outras editoras é, por exemplo, a Pipoca de Nanquim, que é a Pipoca de Nanquim, que já anunciou que tem, terá um selo de mangás, isso é o anunciado, e até então tem a noção de que talvez tenhamos um primeiro título a ser anunciado porque está na ISBN. Mas isso eu não vou mencionar porque, como ainda não tivemos a confirmação, né, a editora não afirmou oficialmente, eu prefiro não falar de ISBN porque, né, às vezes a gente vai falar de ISBN e demora um ano, dois, para os caras anunciarem o negócio oficialmente. Então, pelo menos sempre não dá segurada. Porque aí vai que quando eles anunciam uma porrada de coisas, muitas bem interessantes, dado algumas coisas aqui que... Vai, né, vamos sonhar. Mas enfim, gente, da parte de anúncios, né, de uma forma geral, são esses os anúncios. Porém, agora eu vou entrar num método, num mérito que eu adoraria mencionar, que é com relação a esses títulos. Porque alguns pontos que eu quero deixar muito claro, que eu vi que muita gente meio que cagou e andou, né, no caso do anúncio da Panini para os outros dois, focando apenas no Shokugeki, em reclamar que a Panini atrasou demais o lançamento. Quando a gente sabe que não é bem assim, né? Muitas vezes tem disputa, o negócio demora muito para sair. Não depende da editora. Um exemplo básico disso é Soul Eater, que veio anos depois do seu anime, mas ele veio no momento que a Gangan conseguiu liberar o contrato e ficou mais tranquilo pra JBC licenciar. E assim, sucessivamente, a gente for falando de outras obras, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Shokugeki não é que ele veio tarde porque a editora olhou, quando estava olhando pro teto falando bege, e um belo dia olhou e falou, ah, vamos licenciar. Obviamente, teve todo um entrave, todo um trâmite pra conseguir vir agora. Com relação aos outros dois, pra mim, eles tiveram mais impacto que Shokugeki, em especial o Moriarty, porque pra mim, assim, era uma obra que, como eu disse lá atrás, foi a única que eu dei um destaque real, porque era algo que eu já queria falar no Dólar, já tinha tem duas notícias, e como eu disse, só refrescando, tá aqui embaixo as duas notícias que eu postei. E ela já tinha me acendido um pouco a orelha, e quando eu olhei o ranking da Orico mais recente, semana retrasada, se não falo nada da semana passada, eu vou deixar o post da Analyze It aqui embaixo com esse ranking em questão, e eu vi que Moriarty tava vendendo 70k, eu já falei, meu, existe a possibilidade. Porque a Square, ela não é uma editora... A Switch em si, né? Não só a Switch, é como a Kodansha, a Shogakukan, a Square, etc. Não são editoras que vão simplesmente soltar um mangá ali. Uma enquete de popularidade depende da obra e deixar por isso mesmo. Muitas vezes quando sai esse tipo de enquete é só pra medir mesmo. E ver se é isso mesmo. Pra talvez algum possível... Uma possível peça de teatro, etc. Com relação ao relançamento, né, falando, saindo um pouco de Panini, indo pra JBC com relação ao relançamento, eu achei interessante, até pelo hype mesmo, porque a galera tá realmente muito empolgada com esse anime de Fruit Baskets. Então, é algo que vem bom momento. Se o preço vier bacana, vai ser melhor ainda, né, então, por gentileza, tirem capa dura, tirem hot stamp, etc. Coloca um negócio bem bacana, mas, tipo, sem muita firula. Pra você conseguir trazer essa galera que às vezes tá muito tentada a comprar, e se você fizer um negócio um pouco mais assim firulesco, você não consiga. Mas assim, pra JBC eu desejo super sucesso nesse empreitado, assim como pra Panini eu desejo sucesso nesses novos mangás, né? Só lembrando, no caso dos mangás da Panini que eu não falei, com Shokugeki e Tenku Shinpan, eles são duas obras que vêm mensal e Moriarty vem bimestral. Com relação ao New Pop, o que eu posso dizer é que realmente Lodoss War foi uma obra que me pegou de surpresa. Eu tava na faculdade quando saiu o anúncio, e eu dei uma travada muito pesada, porque pra mim, era uma obra que eu não esperaria vir pro Brasil. E saber que uma obra dessa vem, até por conhecer o peso que Lodoss War tem nos anos 90, etc., me impressiona muito. Pelo contrário, e além de me impressionar, me deixa muito feliz. Porque me dá a expectativa de que, se a empreitada der certo, a gente comece a ter mais obras noventistas vindo do quesito novel, entendeu? Tem muito material de novel bom dos anos 90, 80, 90, que às vezes não virá se não tiver um bom aqui. Não estou dizendo que é certeza, mas provavelmente, porque você tá vendo a resposta. Se a resposta não for dentro do que está sendo esperado, pelo menos, fica um pouco inviável você trazer qualquer outra coisa desse gênero, minha opinião, como leitor e pessoa que estuda jornalismo, etc., e gosta muito da área editorial e tá tentando dar uma entendida melhor. Então, assim, o importante é que nesse momento, em todos os projetos, a gente mostre que sim, né, vamos dar o exemplo do Shokugeki, vamos mostrar que sim, que vale a pena trazer essa obra, valeu a pena. No caso do Lodoss War, você que é noventista e você ama essa obra, mostra que valeu a pena, né? Até porque Lodoss War é curto, só estão 7 volumes. No caso de Fruit Basket, você que é fã, incentiva a galera, principalmente agora com o novo anime, né? Ver o anime, ir lá e comprar o manga. Porque de uma forma geral, esses anúncios que foram feitos de sexta pra cá mostram que, assim, A gente tem uma diversidade razoável em estilos de narrativas, mas estilos de narrativas que muitas vezes parecem mais um pequeno teste para ver se aquilo funciona e trazer algumas coisas, talvez até coisas mais famosas, né? Então é sempre bom a gente dar essa força. E aí eu entro em um ponto que eu não queria fazer aqui nesse geralzão de anúncios, mas é, eu tenho que entrar, porque eu me sinto no dever cívico como fã, até mesmo como pessoa que quer tentar entender melhor esse universo editorial, de mencionar que é referente ao Shugeki no Soma, ou Food Wars, como você preferir, que tem uma galera que já te chorou de pedir, até tem a notícia tá aqui embaixo também, a galera chorou de pedir isso. Fiz até campanha no grupo de Facebook e basicamente agora que foi anunciado tem uma galera virando o nariz, falando não vou comprar porque vem pela editora X, porque isso, porque aquilo. Então assim, pra mim, você é um... se você é uma das pessoas que entrou na campanha, chorou, pediu, clamou e agora que foi anunciado você não quer comprar, pra começar, você é um tremendo babaca, tá? Talvez você me odeie por isso, mas sim, você é um tremendo babaca. Porque eu entendo você criticar os erros editoriais, eu entendo você criticar com educação e ser respeitoso com as pessoas, porque acima de tudo são seres humanos que estão trabalhando passíveis a erro. Então você saber dialogar com essas pessoas é um primeiro momento bom, né? Você saber dialogar. Segundo momento é você não ser escroto, porque quando você começa com esse papo de eu não vou comprar porque tá vendo pela editora, você não está minando a editora, você está minando a possibilidade de ver qualquer outra coisa, tá? A mesma coisa com você que acha que a editora tem que fechar. Se uma editora fecha, é um problema pra todo mundo, principalmente na área de mangás. E se você assiste palestra de editoras tempo suficiente, mesa redonda, você sabe o porquê. Eu não preciso ficar elucidando e numerando pontos aqui. Óbvio que sim, a editora que anunciou Shugeki no Soma, que a Panini, ela tem N erros, ela precisa se corrigir, assim como a JBC tem alguns erros, a Pop tem alguns erros, todas as editoras têm erros e precisam se corrigir e se revisar cada dia mais. Por melhor que estejam, sempre se revisar pra não cair em erros. A Panini deu uma vacilada referente a isso? Deu. Mas eu creio que ela vai melhorar, acredito, né? Porque, né, a saúde financeira também agradecerá muito. Mas assim, você falar eu não vou comprar porque tá vindo pela editora que eu não gosto, ou até mesmo você falar que não vai comprar porque agora o mangá tá ruim no Japão e você tá lendo por scan, só te torna um tremendo babaca. Tipo, a gente entende que a situação não tá fácil, mas se você... seus motivos pra não comprar são basicamente a editora que tá vindo e o fato de que no Japão atualmente o arco atual não tá muito legal, pra mim você não é uma pessoa que eu olho e fale eu usaria você como referência, usaria o seu grupo como referência pra trazer qualquer coisa, pra fazer pesquisa. Porque se o seu grupo, o grupo qual você está, ele demonstra isso, eu já entendo que com vocês não vai funcionar. O que vocês me pedirem não tem porque eu correr, brigar e correr atrás pra trazer. Porque você não vai comprar. Se você não é um público consumidor, por que eu tô ouvindo um público que não é consumidor? Entendeu? É complicado e você estreita uma relação muito mais antagônica do que uma relação de real dualidade. Não sei dizer, uma vertente dupla, uma via de mão dupla na qual você consegue se comunicar com a editora consegue te dar um respaldo melhor. Então, assim, gente, eu não acho, eu entendo todos os erros e não vou, eu quero fazer um comentando referente a essa parte de erros editoriais, etc, de uma forma geral. Mas o primeiro ponto que eu quero dizer é não seja babaca, tipo, independente de ser a JBC, a Panini, a New Pop, a Dev, até as menores, né, que estão entrando mais agora no mercado de mangá, Darkseid, Devir, Pipoque Nankin, que também tá entrando, tá? Gente, acima de tudo, nunca seja babaca, não é porque às vezes você acha que o produto daquela editora é caro e aquilo outro que você vai tentar minar, que você vai tentar falar, não vou comprar. Meu, se você pediu o título e você tem como comprar, compra. Tipo, ajuda o mercado e ajuda aquela obra que você tanto pediu pra vir conseguir proliferar que outras venham. Agora, quando você torce pelo flop dela, você tá torcendo por um flop muito maior que a possibilidade de outras obras que você peça não vir. Tá, esse é o primeiro ponto, assim, referente a essa crise, esse momento bronquinha do tio Raposo. E o segundo momento de bronca é assim, não xingue editores. O editor é gente, o editor sobrevive. Eu ia falar disso, mas eu até deixei esse minicast de lado, porque eu xingo muito a galera por causa de Overlord da JBC, eu acho que eu também tenho que entrar aqui nesse ponto de regulação. Que é a questão do valor, que tem uma porrada de gente chorando e tal, e foram reclamar, por exemplo, um tweet que o Cassius fez. Editor também tem uma vida corrida, editor também passa raiva, editor também tem uma reação com relação àquilo que ele lê. Então, pra toda ação, uma reação. A galera agiu de uma forma, ele teve uma reação correspondente àquela forma, dada provavelmente todo o estresse que ele tem no dia a dia, etc. Então você xingar o editor de infantil, você maltratar, você encher o saco do editor nas redes sociais dele porque você não concordou com alguma coisa da editora, assim, não mostra muita maturidade do público. E ao contrário, às vezes eu acho que até desmotiva a galera tentar lutar por certos títulos que eles veem que a galera pede muito. Porque, tipo, basicamente, se ele trouxer, a galera vai reclamar, e ele, se ele falar alguma coisa, ele é o chorão. Então vamos ter um pouco assim de maturidade, galera, na hora de pedir as coisas. Porque pedir todo mundo sabe, mas na hora de ouvir, não respaldo, tá? Ouvir preço, a galera quer fazer um fim de mundo. Então assim, isso não vem só de Overlord, isso já vem de algum tempo. Eu sei que o negócio tá caro, eu sei que sim, é complicado, ninguém caga dinheiro, ninguém dá dinheiro. Mas assim, vamos tentar ser civilizado. Porque pra mim o que tá faltando muito nessa parte de mangá é ser civilizado. Então, por exemplo, eu já vi gente, eu sei de gente que às vezes vai lá pedir respaldo de coisa que não tem nada a ver, pro Cassius, pro Del Greco, pro Levi, pra Beth, pro Junior, etc, etc, etc. E mano, o pessoal, por mais que no caso do Junior, por exemplo, que é o cara que é o chefão no rolê, você ainda não, às vezes o pessoal não pode dar um respaldo exatamente naquilo, naquele momento, porque pode complicar outras coisas. Então, às vezes, ter empatia, tentar se pôr naquele lugar, tentar entender como é que funciona o negócio, é o melhor, não é o melhor. A gente sabe que poderia ser lindo, mas não, infelizmente. Óbvio que sim. O que a gente vê de errado, a gente tem que criticar. Mas o que eu vejo, às vezes, no meio do fandom, não é necessariamente essa maturidade. Eu vejo um negócio um pouco mais complicado. Mas eu acho que eu me estender mais sobre isso fica pra outro momento. Mas eu peço até desculpa por ter fugido um pouco do tema. É porque eu realmente tinha que liberar um pouco esse mini demônio dentro de mim e dar esse respaldo gigantesco sobre todas essas polêmicas também que envolveram esses últimos dias. Porque os anúncios foram muito interessantes, mas eu vi uma resposta de algumas que me deixou mais triste, assim. Porque as editoras fazem de tudo pra tentar trazer o máximo de obras diferenciadas possíveis. Às vezes o que você recebe é tipo, ah, veio pela editora X, eu não vou comprar. Mas assim, agora eu abro o debate, né? Depois desse respaldo dessa bronquinha gigante. Bronquinha que talvez seja pro vento, mas enfim. Eu abro aqui um parêntese. Deixa aqui seu comentário se você concorda comigo, se você discorda de mim, se você acha que, putz, os lançamentos foram legais. Se vocês querem entender o porquê eu me interessei tanto por Moriarty, deixa aqui embaixo seu comentário. Ou até mesmo porque eu fiquei feliz por God of War, porque sim, eu fiquei feliz. E até Fruit Basket me impressionou um pouco, mas se você quer entender melhor também, né? Às vezes quer puxar um diálogo comigo, tem os comentários aqui embaixo. Se você tá ouvindo isso pelo feed, corre aqui no site, dá um page view, vem aqui. As notícias estão aqui embaixo todas, até alguns links extras. Provavelmente eu vou deixar um link do J-Box sobre a questão realmente da Panini, que foi um texto bem interessante. E um texto do BBM referente à live da New Pop, todo acompanhamento, toda a cobertura deles da live. Então vai estar aqui embaixo os links, assim como o e-mail, né, contato@dollarcast.com.br, as redes sociais, né, todas @dollarcast, Facebook, Twitter, Instagram. Segue a gente lá, eu vou começar a postar mais, tô postando bastante até no Insta, tem algumas fotos da Perifacon, que eu também tenho que terminar de postar, mas tá tudo aqui embaixo. E deixa seu comentário se você concorda comigo, com essa minha opinião e tal. E por último, não menos importante, só refrisando, galera, não xingue o coleguinha, não xingue editores. Vamos ser civilizados, porque isso ajuda também muito a gente como consumidor e ajuda a gente a ter razão nos nossos argumentos, tá? Mas é isso, comenta, deixa seu e-mail e é isso, e vamos, abraço. もっと期待しちゃった歪みは広告のローアドムチック頂上に実用の癖になる象徴